música é a minha paixão. Inventou uma dança para me chamar a atenção. Pisca-me o olho atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Pisca-me o olho atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Pisca-me o olho atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Pisca-me o olho atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Pisca-me o olho atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Pisca-me o olho atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Pisca-me o olho atirando um beijinho, cruzou os braços e faz beicinho. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Minhotos Marotos com Faz Beicinho abriram esta emissão do nosso programa Entre o Tempo e o Tudo. E eles que serão os próximos entrevistados depois da Bruna Guerreiro no programa Supernova. Obrigado, Cláudia Martins, com quem estivemos à conversa nesta tarde de terça-feira, numa entrevista que vai para o ar no próximo dia 18 de junho, no programa que dá por nome de Supernova, na edição portuguesa deste espaço radiofónico. Agora temos mais música, e a propósito da Cláudia Martins, que tem também um projeto com quem acabaremos por conversar dentro de algum tempo, esperemos nós. Vamos ficar com Zumba na Caneca dos Gaita no Peito, um grupo que também tem o cunho desta minhota que leva por diante o projeto Minhotos Marotos há muito tempo, há 7 anos, e que agora, pela terceira vez, conversou connosco no programa, neste caso no programa Supernova. Então, os Gaita no Peito, para ouvir agora no nosso programa, que dá pelo nome de Entre o Tempo e o Tudo, quando são 17 horas mais 18 minutos. Boa tarde com o canal. São os Minhotos Marotos, oh, peço desculpa, os Gaita no Peito. Quanto são? 17 horas mais 21 minutos. Aqui um remake da música de Tonisha, bonita música esta e muito bem coverada, como eu costumo dizer, pelos Gaita no Peito. Vamos ter nesta edição ainda também, já sabem, muito para conferir, Minuto de Saúde com o João Marques, Secreto Digital, Soluções Práticas e também as Rapidinhas da Brasa, entre outros motivos de interesse nesta edição. Por agora, uma sequência de 4 temas e aí estão eles, por esta ordem. Começamos com música do RT, Conta-me Histórias e Segredos. Recordamos também Teófilo Granja com Gosto, Gosto de Ti. E depois um Bruno e uma Bruna. O Bruno Silva com Aquilo que nos faz sonhar. E a Bruna Guerreiro com Só por Ti.

pessoas souberam que nós vínhamos aqui e como sabiam que Antena Web ia estar aqui, está a juntar-se uma grande multidão que é a são nossa crianças, volta. São crianças, adolescentes. Portarmos ao ano de 1947, que foi também o ano antes do início da comercialização do disco de vinil. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. As manhãs que dedicamos, as tardes que enfrentamos, as noites que perdemos. 6 anos e meio depois, nós estamos aqui, milhares de ouvintes e de emissões, centenas de vozes, dezenas de entrevistados e muitos, muitos momentos que ficam para a nossa história. Pela sua preferência, o nosso enorme obrigado. Esperamos continuar a sê-lo por muito e muito mais tempo. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Há pouco um incidente, desde já os meus pedidos de desculpa, mas está tudo resolvido agora. Erros naturais da tecnologia, mas que efetivamente eu por acaso podia ter evitado. E desde já as minhas desculpas, porque realmente, em parte, podia ter evitado. Bom, vamos seguindo nesta edição, depois de Bruna Guerreiro com Só Por Ti. Quando já são 17 horas e 39 minutos, a temperatura vai continuar a aumentar amanhã, ainda mais do que hoje. As temperaturas vão bater recordes nos últimos 30 dias, pelo menos na maior parte ou em alguns distritos, naturalmente mais na parte centro-sul de Portugal: Lisboa, Santarém, Leiria, Faro, Évora, Porto Alegre e Beja. É aqui que se vai sentir o maior aumento de temperatura, como aliás já hoje se sentiu. Dizer também que vamos ter mais lá para a frente o comentário direto de Brasília, com mais uma vez assuntos políticos a serem destacados naturalmente neste espaço de comentário aqui no Canal 1. Vamos seguir então com mais temas. Quero só, antes de passar a mais temas, convidá-lo a visitar o nosso site www.antenaweb.info e daí poder então ficar a conhecer um pouco mais do que temos feito. Antes da música propriamente dita, temos Minuto Saúde com o João Marques. Já sabe que esta semana estamos a falar sobre exatamente maternidade. Daqui a pouco vamos ficar com O Que For Será, na voz da cantora Susana. Para já, Minuto de Saúde com o João Marques. Bem-vindos ao Minuto de Saúde. O principal é ouvir as instruções do seu médico, porque este é um assunto bastante controverso. Há algum fundamentalismo em termos de começar pela puréia de legumes ou pela papa de cereais, e mesmo os alimentos que se vão introduzir inicialmente são muito variáveis, tanto a nível dos países da Europa como a nível dos continentes, e os bebês são todos iguais. Portanto, como em tudo, tem que haver muito bom senso. Se o bebê estiver muito gordinho, começamos pelo puréia de legumes. Se realmente ele rejeitar totalmente, então mais vale passar para a papa de cereais, que acaba por ser mais fácil de dar, porque o sabor é mais parecido com o sabor do leite materno.

17 horas 47 minutos. Os Smack agora com Ash Came to Seduz. Daqui a pouco, Rapidinhas na Brasa. Consigo ser apenas teu amigo. Baby, tudo que eu fiz pra ficares comigo. Nunca pensei vir a estar sozinho. Tentei, mas não consegui. Dei passos bem largos pra chegar a ti. És tu que eu quero, já me convenci. Vou lutar até ao fim para ter-te em qualquer lugar, seja terra ou mar. Estás em cada raio de luz. Faço o que fizer, eu não quero perder. Quero-te só pra mim. És quem me lá para a frente, nesta edição, ainda teremos Túnel do Tempo, também teremos Rubrica Poetas, História, Justiça em Cena. Vamos rir um pouco para além do... Rir, não só, à frente também, Agora, rir mesmo, só rir, são as rapidinhas na brasa dos novos parodiantes para fechar esta hora e até para passar um pouco da hora seguinte. Vamos então iniciar agora, depois das rapidinhas da brasa terminarem, vamos para um breve intervalo e regressaremos então para a segunda hora deste nosso Entre o Tempo e o Tudo, comigo, Carlos Bonaparte, até bem perto das 21 horas. Este é o Canal 1 da sua Antena Web. Os novos parodiantes apresentam... Rapidinhas na Brasa, o programa da parada da paródia. Sem graça, a vida ficaria bem chata, porque pera é o que menos falta. Mas tomates têm a malta. E porque a couve tem talo, e o bacalhau tem rabo, se o feijão verde tem fio, porque não tem taro nabo, se a banana tem cacho, toda a uva tem pelo, já pensei muitas vezes porque não tem talo. Olha, olha, Portugal pode apanhar uma multa de Bruxelas. Pois é, mas o que vale é que os portugueses sabem o que se faz às multas. Rasgam-se, deitam-se fora e espera-se que prescreva ou que o Papa venha cá de visita. Eduardo Sintra Torres afirmou que são precisos mais canais em Portugal. Pois... Na verdade, ainda são muitas as localidades sem saneamento básico, tendo esgotos a céu aberto por falta de canais adequados aos dejetos. Embora também desempenhem uma função pública, não está previsto, para as autoestradas, um aumento de apenas 2,5%. Na verdade, para as ditas autoestradas, o aumento será de 3,8%. Assim se prova que até no que diz respeito às funções públicas, há filhas, enteadas e autoestradas. A vida precisa de mim aqui, disponível, em primeiro plano, a sorrir. A vida não quer a suspirar, só se for por amor. A vida quer que eu leve até à noite a energia das manhãs, que eu me surpreenda e me supere. A vida precisa de mim divertida. Delta, o café da sua vida. Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os reboçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão reboçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os reboçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar reboçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os reboçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com reboçados Baiar, a tosse vai ao ar. Beber chá é mais um ritual de saúde e bem-estar. Neste verão, satisfaça os seus sentidos com os chás de sabor da Pérola do Rocio. Chá relaxante. Morango e champanhe, morango e framboesa, melão e ananás, pina colada e frutos silvestres. Na Pérola do Rocio são selecionados e embalados os melhores chás de variadas regiões do globo. Pérola do Rocio, chás e cafés, de quem sabe, para quem conhece. Pérola do Rocio, loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rocio 105, em Lisboa. Uma nova aventura vai começar. Os aventureiros na Gruta do Tesouro. Mistério, suspense, ação e muito humor. Mais um livro fantástico de Isabel Ricardo que irá prender os leitores da primeira à última página. Uma edição saída de emergência, já disponível nas livrarias e nas grandes superfícies. Há casamentos que nem sempre correm bem. Quando não se bota o que se deve botar no sítio certo para o botar. Oh, compadre, até quero um chazinho, umas bolachinhas, querem? Agradeço muito, comadre, mas parece-me que a situação não está para chá e bolachinhas. Oh, o senhor sogro do nosso filho está a exagerar, não acha? A crise também não é assim tão grande que não permita que ainda se possa beber um chá e trincar umas bolachinhas de água e sal. E cá não me estou a referir à situação económica do país. Até qual é a situação que não está para chá e bolachinhas? Diga lá. A situação de matrimónio dos nossos filhos. Eu vim para aqui porque a Catarina telefonou a pedir-me para vir buscar. Porque eles estão de regresso. Mas já vêm separados. Porque se desentenderam e a ligação deles quebrou e rompeu-se. O quê? É verdade. Devem estar aí a chegar. Como o vosso Toninho é que tinha o carro, a minha Catarina pediu-lhe uma boleia, mas só como amigos e mais nada. Mas o que é que se terá passado? Até ora, o que é que saber de passar? Até tu sabes como ter filha é, não sabes? O Toninho está sempre a inventar atrapalhadas. Ah, e pelo pouco percebi, parece-me que eles nem chegaram a consumar o casamento. O quê? Não me diga, até não consumaram. É o que faz não haver consumo obrigatório nos casamentos. Olha, eles aí vêm. Então, que raio de noite de núpcias foi essa? A Catarina amuou e eu tive que me abster. Até essa agora, minha filha, até tu nem és pela abstenção. E aí o que é que aconteceu, Catarina? Então o pai não quer ser avô, quer? Então eu cá para mim também me quer sentir realizada. Porque também estou ansiosa por engravidar. Até, minha filha, mas qual é o problema? Oh, Toninho, tu não me digas que já não és capaz de exercer o teu dever. Nada disso, pai. Ela é que não deixou. Ah, não deixei. Porque tu não querias enfrentar as naturais consequências do teu ato e comigo? Olha, não há irresponsabilidades, ouviste? Então e tu ficaste? Ela tapou a ranhura, pai. Eu tentei por todos os modos dar baixa do meu voto. Com ela para ali de perna traçada e amoada... Tive que me inclinar para a abstenção, pai. Oh, Toninho, ata, meu filho, mas tu não podes continuar a pensar assim. Tu agora és um homem com responsabilidades. O quê, mãe? Mas eu... Acabou. Tu vais ter que cumprir o teu papel. Portugal precisa de novos portugueses. Entendeste? Ah, e eu até já tinha pensado no nome para pôr ao bebê. Ia ser... Geringonça. Geringonça. Ah, sim, geringonça. É giro, não é? Já não sei o que fazer a esta maldita tosse. Eu também andei assim muito tempo e o que me valeu foram os rebuçados Dr. Baiar. Em qualquer lugar, tenha sempre à mão rebuçados Baiar. Fabricados com matérias-primas naturais e selecionadas, os rebuçados Baiar aliviam a tosse mais resistente. Atenção, cuidado com as imitações. Ao comprar rebuçados Dr. Baiar, verifique atentamente o rótulo das embalagens. Os rebuçados Dr. Baiar são tão bons que até se vendem nas farmácias em carteirinhas de 100 e 200 gramas. Com rebuçados Baiar. A tosse vai ao ar. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. A vida é para andar para a frente, avançar, evoluir, crescer, melhorar a custar o meu alcance. A vida não é para ficar parado à espera que a banda passe. É liderar a orquestra e abrir os braços para o que me apaixona. A vida quer que eu faça. A vida precisa de mim ativo. Delta, o café da sua vida. Vida Económica é o semanário com a informação que mais interessa à sua empresa. Acompanhe as tendências, as oportunidades e os desafios do mercado. Vida Económica. Nos seus negócios, na sua vida. Às sextas-feiras nas bancas. Ah, seu atrevido! Já viu onde está a meter a mão? Calma, menina. Eu só queria ver a sua medalhinha. Ai, ai. Todos querem ver a minha medalhinha feita pela cromogravura. Cromogravura. Medalhões em ouro, prata e bronze, taças, emblemas, artigos militares. E muito mais aos melhores preços e com a garantia de qualidade cromogravura. Para mais informações, consulte o site www.cromogravura.pt ou através do 917-202-445. Vale mais do que Patrício. Meter-lhe um gol é castigo. Mas pretende ganhar por dia bastante mais do que um banco de suplentes. Sr. Presidente, está ali o Eduardo, o novo guarda-redes que pretendemos contratar. Ora, eu que entre. O empresário dele, o José, também vem com ele. Vem, vem. E traz uma pasta grande. Deve ser para levar a pasta. O José escusa de vir para cá com os seus habituais sorrisos, porque daqui não leva pasta nenhuma. Nem sequer dentífrica. Bem, mande-os lá entrar porque quero falar com esse tal Eduardo. E a verdade é que nós estamos mesmo a precisar de um novo guarda-redes. Ainda só temos 5 e meia dúzia, é que seria a conta certa. Porque a defesa é o melhor ataque. Ai, faça o favor de entrar, porque o senhor Presidente vai recebê-los imediatamente. Ora, sentem-se, por favor. É um grande prazer apertar-lhe a mão, Sr. Presidente. Já conheço aqui o meu agente, o Joseph. É um homem lindo, não é? Bem, eu... Onde é que está o dinheiro? Calma, Joseph, porque isso também não é bem assim. Diga-me, Eduardo, onde é que tem estado ultimamente? Na Seleção Nacional. Eu sou internacional por Portugal. Sabia, não sabia? Sim, tenho ouvido falar. E acha que é o guarda-redes ideal para servir este clube? O melhor possível. Agarro as bolas todas, pode crer. Se tem dúvidas, eu faço já aqui uma demonstração. Não, tenha calma. Eu acredito. Onde é que está o dinheiro? Calma, Joseph. Ainda nem sequer discutimos quanto é que ele ganharia por mês. Por dia. É que dizem que este clube tem dias e por isso eu prefiro que me paguem aos dias. Dão-me 3 mil euros por dia e eu faço as noites totalmente à borla. Que tal? Bem, 3 mil euros por dia... Olha que nem o Patrício ganha assim tanto. E o Sr. Presidente quer comparar o Patrício com o Eduardo? Eu sou muito maior. Onde é que está o dinheiro? Oh, homem, calce lá com o dinheiro. Você é mais chato que os tipos do fisco. Está? Sim, sim. O quê? Ah, bom. Bem, sendo assim absolutamente, é para já. Pois claro, pois claro. O Eduardo será contratado imediatamente. Sim. Sim, sim. Então, com licença e beijinho, sim? Onde é que está o dinheiro? Vou já mandar buscar. Podia ter dito logo que o Eduardo é recomendado para jogar no banco. E só o banco pode salvar este clube. Nós aqui somos todos assim. Plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim, plim. Aos 6 anos fui com os meus avós a Barcelona numa excursão com a Lusanova. Aos 12 visitei a Itália num circuito Lusanova com os meus pais. Neste verão vou com o meu filho à Ásia e faremos um cruzeiro. Faça como o Pedro e confirme-se as férias da sua família. Com a Lusanova, viajamos juntos pelo mundo. Saiba mais em lusanova.pt. Informações e reservas nas agências de viagens do seu concelho. Por forma a obter café puro de aroma, não esqueça. Procure a loja da especialidade, Pérola do Rossio. Escolha café em grão selecionado. Moa unicamente a quantidade necessária, na hora e de acordo com a máquina. Escalde sempre a chávena. Pérola do Rossio. Casa especializada em cafés puros da mais alta qualidade, moídos e embalados à vista do cliente, além de misturas gostosas de cevada e chicória, com 20 a 60% de café. Pérola do Rossio. Loja histórica ou emblemática desde 1923, no Rossio 105, em Lisboa. A Revolução da Mulher das Pevides, novo romance de Isabel Ricardo, oferece-nos uma viagem para um dos períodos mais importantes da história de Portugal, as invasões francesas. Preparem-se para rir, chorar e vibrar intensamente com deliciosas horas de leitura. A Revolução da Mulher das Pevides, uma edição saída de emergência, já nas livrarias. Agora já pode ouvir os novos parodiantes a qualquer hora e em todo o mundo. Consulte o nosso site na internet em www.parodiantes.com. Campeões, campeões, nós somos campeões europeus! Essa agora, o europeu de futebol ainda nem sequer começou. Mas já somos campeões europeus, fica sabendo. Somos campeões europeus das mães mais jovens. Passa a garrafa para fazer uma saúde aos borrachos sem educação sexual. Bem, se elas se deixam engravidar tão cedo, é porque querem.

De volta ouvintes, são agora 18 horas mais 12 minutos. Este é o Entre o Tempo e o Tudo. Temperaturas a baixar, o tempo a ficar agora mais agradável. Já não convida tanto a ir à praia, mas convida, por que não, a tomar um bom café numa esplanada. Eu não vou tomar um café na esplanada, mas não falta muito e vou tomar o meu cafezinho. Hoje ainda para ouvir o Túnel do Tempo, daqui a pouco também para ouvir músicas... Aliás, para ouvir Justiça em Cena e depois sim músicas do Túnel do Tempo. Mas até lá ainda vamos ter músicas, no caso dos Caroline com Day's Light. E depois também a música dos Blue Rumors, que serão os próximos entrevistados do dia 12 na edição espanhola do Supernova às 5 da tarde aqui no Canal 1. Vamos então, aliás, peço desculpa, na Rádio Antena Web. Vamos então à música, ouvintes, agora com estes dois artistas, depois então o Túnel do Tempo e outras rubricas na edição de hoje do Entre o Tempo e o Tudo. Eu sou o Carlos Bonaparte, tenho muito gosto de estar consigo nesta tarde de terça-feira. Wonder how? Let me help you. Don't say how. Wrong to destroy my hopes on the floor. All the pieces hurt into my mind when I'm alone. All the pieces hurt into my mind when I'm alone. When I'm alone. I keep waiting here in my blue room. Keep waiting here in my blue room. I keep waiting here in my blue room. I keep waiting here in my blue room. São 18 horas, mais 20 minutos, daqui a pouco vamos ter Túnel do Tempo, mas antes temos a rubrica Histórias, que nos é trazida pelo Luís Gaspar. É uma das duas rubricas que gentilmente nos traz o Luís Gaspar. Para nós está calor, para Luís Gaspar nem tanto. E às vezes o calor cá de fora... Mas bem o mesmo que o calor da alma. Acho que é esse calor que o Luís Gaspar nos quer transmitir de cada vez que acende a sua lareira. Vamos lá a mais uma história com o Luís Gaspar. Ora, vamos lá acender a nossa lareira. Tenho para vos contar uma história que vocês já conhecem, com certeza. Mas como sabem, as histórias podem ser contadas de várias maneiras. Vocês conhecem a história do capuchinho vermelho, não é? Bom, mas então ouçam esta que eu vos vou contar. Ora bem. Era uma vez uma mulher que vivia numa serra e teve duas filhas. A mais nova, que era muito bonita, chamava-se Maria. Um dia a avó das meninas foi à serra e encontrou a Maria. A menina dirigiu-se à avó e beijou-lhe a mão. E a avó disse: deixa estar, minha netinha, que te hei de dar um chapelinho vermelho. Vai à minha casa buscá-lo. A menina foi para casa e pediu à mãe que lhe fizesse um bolinho para levar à sua avózinha. A irmã mais velha ficou cheia de raiva. A mãe perguntou-lhe: por que falas agora na tua avózinha? A menina respondeu: porque estive agora com ela e ela disse que me há de dar um chapelinho vermelho. A mãe fez-lhe o bolo e mandou-a levá-lo à avó. A menina foi andando, muito contente, e chegando a um caminho, encontrou um lobo-homem. Lobo-homem tem parte de homem e parte de lobo, mas não é o mesmo que lobisomem. Andava a menina comendo amoras num valado e perguntou-lhe o lobo-homem: que faz aí, menina? Ela respondeu: estou comendo amoras. O lobo-homem tornou a perguntar-lhe: e que levas tu aí? Ela disse: leva aqui um bolinho para a minha avózinha. O lobo, assim que ouviu falar nisto, disse-lhe: pois vai tu por aqui, que eu vou por ali, a ver quem chega lá primeiro. Chegou ele primeiro e bateu à porta. A velha veio abrir e disse: entra, minha netinha, que hás de estar gelada. Nisto a avó adormeceu. Daí a pouco chegou a menina e bateu à porta. O lobo homem falou em lugar da avó, que estava a dormir. Entra, menina, que a porta está aberta. A menina entrou e foi deitar-se com o lobo, julgando que era a avó. Depois, quando estava deitada, começou a correr-lhe a mão pelo corpo e disse-lhe: Ó, minha avózinha, para que tem você tanto cabelo pelo corpo? O lobo respondeu: É para não ter frio de dia, minha netinha. A menina tornou a perguntar: E para que tem você as pernas tão compridas? O lobo disse: Oh, é para correr muito, para andar muita terra em pouco tempo. Quando estavam com esta conversa, a avó, que era uma fada, acordou e tratou de se preparar para encantar o lobo. A menina tornou a perguntar: Ó, minha avózinha, para que tem você uns braços tão compridos? O lobo respondeu: É para te abraçar bem, minha menina. A menina tornou a perguntar: E para que tem você uma boca tão grande? É para te comer, respondeu o lobo, e mais à tua avó. E preparou-se para comer a menina. Nisto, a avó levantou-se muito depressa e deu-lhe uma pancada com a varinha de condão. E ficou o lobo encantado. Depois a avó encheu-o de foguetes e girassóis amarrados ao lobo, deitaram-lhe o fogo e, assim que sentiu o pelo arder, deitou a fugir, que era o que a velha queria e mais a menina. E depois o lobo foi-se deitar ao poço do moinho para apagar o fogo. Depois a avó começou a repreender a menina por ela dar conversa ao lobo no caminho. A avó disse-lhe que não tornasse a fazer aquilo. Depois disse-lhe: Agora toma lá o chapelinho vermelho que te prometi. E tu falas sempre muito bem a toda a gente. Faz a vontadinha a todos. E se alguém te pedir água, dá-lhe com boa vontade, porque tu hás de ser muito feliz. E nisto foi a menina para a serra, para a casa da mãe. Não levava nada senão o chapelinho vermelho. A outra irmã ficou toda raivosa por não ter também um chapelinho. Um dia a mãe mandou a mais velha buscar água, mas ela não quis. A mais nova ofereceu-se logo e disse: Oh, mãezinha, dê cá que eu vou. E assim foi. Estava na fonte enchendo o cântaro, passou uma velhinha, que era a mesma que lhe tinha dado o chapelinho vermelho, mas que ela não reconheceu porque ia vestida de outra maneira. A velhinha pediu água à menina do chapelinho vermelho e esta deu-lhe com muito bom modo. Depois a velha disse: Olha, tu és a menina do chapelinho vermelho. A menina respondeu: Sou sim, minha senhora. E a velha disse-lhe: Pois olha, faz tudo sempre bem e trata todos bem, que eu hei de te dar uma prenda de deitares flores pela boca quando falares para alguém. Depois a velha foi-se embora. Foi a menina para casa com a água. A mãe ralhou com ela por ela tardar. E ela disse: Minha mãe, eu venho agora porque estive a dar água e a conversar com uma velhinha, e ela disse-me que me havia dar uma prenda. E ao dizer isto, a menina começou a deitar flores pela boca. Nisto perguntou-lhe a mãe o que fizera ela à velhinha para ela lhe dar aquela prenda. A menina disse: Ela pediu uma água e eu disse-lhe que eu fosse beber à fonte. E ela disse-me: Malfadada sejas tu, que o prémio que recebas seja deitares flores pela boca. A irmã mais velha, que estava com muita inveja, quis ir à água também. E foi. Apareceu-lhe a mesma velhinha e disse-lhe: Oh, menina, dás-me uma pinguinha d'água? E ela respondeu: Ora, eu dou-lhe agora a água, vá bebê-la à fonte. A velha disse-lhe: Fadada sejas tu, que laves as mãos e nunca elas se lavem. E quando falares, deitares sapos pela boca. E foi ela para o pé da mãe. E a mãe perguntou-lhe o que ela tinha feito que se tinha demorado tanto. E ela disse: Oh, passou lá uma velha, pediu uma água e eu ralhei com ela e disse-lhe que fosse beber lá à fonte. Bom, e nisto começou a deitar sapos pela boca. A mãe ganhou raiva à mais nova e começou a bater-lhe por ela ter ensinado a irmã de forma errada. Então a menina do chapelinho vermelho fugiu para o monte. Andou por ali muito tempo, mortinha de fome, toda rota e esfarrapada. Foi depois ser criada de servir. Um dia apareceu ali um príncipe que ia à caça e perguntou-lhe, vendo-a tão linda, o que fazia ali. A menina contou-lhe tudo. E nisto começou a deitar flores pela boca. O príncipe, quando viu isto, disse-lhe que ficasse ali, que a mandava buscar para casar com ela. Depois o príncipe preparou uma carruagem e veio buscá-la à serra. E assim fez. Depois recebeu-a como sua esposa e a outra irmã ficou sempre deitando os sapos pela boca. Então, conheciam esta maneira de contar a história do Capuchinho Vermelho? Eu confesso que não conhecia. Não, não, Luís Gaspar. Daqui a pouco mais rubricas. Temos o túnel do tempo para conferir dentro de instantes. Nando Reis é o artista de hoje. Atenção que ainda temos vinil lá mais para a frente. Mas por agora temos Ricardo e Henrique. Vamos agitar com Parampampam. Oito horas, 31 minutos neste Entre o Tempo e o Tudo. O som do carro ligado, a malta toda a dançar, já toda a gente a curtir e a cerveja a gelar. Se quiseres podes vir, chega mais perto, vem cá. Este som é assim, vamos lá bem misturar. Só não demora, vai começar o movimento e é agora. Ninguém pode ficar de fora e não demora. Liga-te, corre e vem para cá. O som é diferente, para balançar. Pam pararam pam pam pam pam pararam pam pam pam pam. Tá todo mundo louco fazendo pam pam pam pararam pam pam pam pam pararam pam pam pam pam. Ricardo e Henrique fazendo pam pam pam. Podes vir, chega mais perto, vem cá. Este som é assim, vamos lá bem misturar. Só não demora, vai começar o movimento e é agora. Ninguém pode ficar de fora e não demora. Liga-te, corre e vem para cá. O som é diferente, gostoso para balançar. Pam parará pam pam pam, pam parará pam pam pam pam. Está todo mundo louco fazendo pam pam pam parará pam pam pam pam parará. Em 1965 nasceu José Fernando Gomes dos Reis, ou simplesmente Nando Reis, que hoje tem 51 anos de idade. Nando nasceu na capital de São Paulo e começou sua carreira musical como baixista do grupo Titãs no ano de 1982. Nando Reis para você, no nosso Túnel do Tempo. Você está ouvindo Túnel do Tempo. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas.

chama até a lua, que eu sou como nenhuma, que parece uma donzela que se tem de proteger, que os vícios têm deixado ordenado, aumentado, que me promete a vida que eu sinto merecer. Eu sou tenho eu, quero que tu saibas que tu não és para mim. Teu dia já chegou. Teu dia já chegou. Quero que tu saibas que tu não és para mim. Que tu não és para mim. Sempre soube, mas eu não quis caso. Que nem que ocorra aparecer por aqui, aparecer por aqui, com os teus enredos e com os teus baratos. Quero que tu saibas que eu não sou para ti, que eu não sou para ti. Sempre soube, mas eu não quis caso. Eu nem me ocorra estar de novo junto a ti, estar de novo junto a ti. Meu coração não aguenta mais fracasso. Quero que tu saibas que tu não és para mim, que tu não és para mim. Sempre soube, mas eu não quis caso. Que nem te ocorra aparecer por aqui, aparecer por aqui, com os teus enredos e com os teus baratos. Dezoito horas, 47 minutos. Estamos quase no final da segunda hora deste nosso Entre o Tempo e o Tudo. Daqui a pouco quero falar-lhe mais uma vez sobre os planos para este fim de semana, as entrevistas que vamos ter com a Bruna Guerreiro e também com os Blue Rumors, que já passaram por aqui na edição de hoje. Também os Minhotos Marotos, com quem já abrimos nesta edição e cuja entrevista está agendada para o próximo dia 18 de junho. Amanhã temperaturas devem subir ainda mais, como já disse, e faltam apenas 3 dias para o princípio do Europeu de Futebol 2016. Daqui a pouco, não falta muito para o comentário de Brasília. Antes temos o ecrã digital e também as soluções práticas, mas eu volto entretanto. É Crédito Digital, agora no seu Entre o Tempo e o Tudo. Ecrã Digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Usar a internet para marcar viagens é cada vez mais comum entre os portugueses. Continua a crescer o número de portugueses que marca viagens ou reserva alojamentos online. Os dados mais recentes indicam que mais de um em cada cinco internautas costuma usar a internet para fazer este tipo de marcações. Mais precisamente, são 1,9 milhões de portugueses que afirmam marcar viagens ou alojamento através da internet. No estudo de Barem Internet 2015 da Marktest, um número que representa 22,2% do universo de internautas. Em 2010, quando Best Titan começou a ser avaliado pela Marktest, o valor estava nos 16,7%, ou seja, uma diferença de 5,5 pontos percentuais face aos valores do período agora analisado. Nos últimos anos, os números foram sempre crescentes, executando entre 2013 e 2014, quando se registou um decréscimo muito ligeiro dos 20,4 para os 20,3. Os valores apresentam, no entanto, grandes diferenças no que diz respeito à utilização conforme a idade, a classe social ou a ocupação dos indivíduos, sendo entre os 25 e os 34 que é mais frequente este hábito. Os indivíduos da classe alta e os quadros médios e superiores são os que mais recorrem à internet para marcar viagens ou alojamento, com uma taxa quase de 3 vezes superior à média, destaca a Marketest. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Agora é tarde demais, quando são 18h50. Quem canta é Vanessa Moraes. Boa tarde. Agora temos as soluções práticas. Mais uma rubrica da Alternativa Rádio. Vamos lá então. Soluções práticas. Encara o seu dia a dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu cotidiano. Uma produção Alternativa Rádio. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui, na sua rádio. A educação dos filhos é uma tarefa da família que reflete a sua dinâmica familiar nos diversos ambientes pelos quais os filhos interagem. A percepção desses limites não está apenas vinculada às aquisições físicas que as crianças precisam interiorizar na infância, mas também ligada ao saber lidar com as frustrações e viver em sociedade. Estes limites começam no centro da família. Os valores e princípios sociais devem ser transmitidos pela família e servem como uma base sólida para todas as experiências nas diferentes fases do desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e emocional. A participação dos pais deve ser coerente e estruturada, deve coexistir um equilíbrio familiar onde não existam divergentes formas de atuação educacional. Soluções práticas. Encare o seu dia-a-dia de uma forma diferente, mais divertida e apaixonada. Soluções práticas, conselhos úteis, emoções positivas para o seu quotidiano. Uma produção alternativa rádio. Uma produção alternativa rádio. Aqui, na sua rádio. 18 horas, 55 minutos. Silvio Berlusconi foi internado de urgência devido a problemas cardíacos. E dizer também que o número final de vítimas mortais no atentado em Istambul nesta manhã é de 11 e não de 6 como foi inicialmente anunciado. Dizer também que o Partido Socialista já mandou a todos os partidos um projeto de resolução que pretende condenar todas as sanções que possam ser aplicadas a Portugal. Agora, Andreina Contreras com a música Muero Sin Ti. Daqui a pouco são 19 horas e depois desta música da Andreina Contreras vamos para um breve intervalo. Até já! Aceptarte ya, no es secreto nuestro amor. ajudar a viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Groove Your Soul. De segunda a sexta-feira, o Canal 1 apresenta-lhe um espaço onde poderá dar asas à sua alma, através do soul e do jazz. Groove Your Soul, um programa produzido pela Universidade Autónoma de Lisboa, com edições semanais, mas que aqui, no Canal 1, vamos passar de segunda a sexta-feira. Groove Your Soul, um programa imperdível, nas madrugadas do Canal 1, a partir da 1 da manhã e durante 60 minutos. Boa viagem. Groove Your Soul. Y'all ready to settle down and get with this? You know, settle into this feeling. Cause you know it's a lot of love here. Love here. Procurar trazer ao auditório os maiores sucessos, as músicas que lideram os tops e que mais vendem no mundo inteiro, é prioridade de qualquer estação de rádio. Mas, e antes de ser sucesso? Antes de ser sucesso é novidade. E é aqui que a tua antena Best marca a diferença. Conexão Central. Conexão Central. Um programa que durante 60 minutos apresenta as novidades mais importantes da semana. Uma dose de novidades que te vai deixar na linha da frente no que à música diz respeito. Vem aí e junta-te a Carlos Bonaparte em Conexão Central. Aos sábados, às 6 da tarde, na Antena Best. Sete, o Romeu Eduardo da House Music apresenta Dark Touch Radio. E ouça as melhores batidas deste género. Dirty Dutch Radio, segundas às 19 horas, na sexta. A casa. A sua casa. A nossa casa. A informação. A comunicação. O antigo, o moderno, o viver e o reviver. Assim é o Canal 1 da Antena Web. Quando o ouvinte entra em canal1.antenaweb.info, sabe que vai encontrar comunicação e informação em primeiro lugar. Afinal, é pelo princípio que tudo começa. canal1.antenaweb.info. Nós estamos aqui. E estamos de volta, ouvintes, quando são agora 19 horas e 5 minutos. Pedimos desculpa por alguns contratempos, mas a tecnologia tem essas coisas, nós fazemos o melhor que podemos. Às vezes os recursos, por um ou por outro motivo, fogem. Pois muito bem, ouvintes, vamos seguir então com a nossa emissão. Temos daqui a pouco o comentário de Brasília. Para já, vamos a chuva na voz de Vera Castro. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudades. que fica na história, na história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. O panorama político no Brasil é delicado. Quase todos os dias surgem novos casos, como os pedidos de demissão, não dos próprios, que foram efetuados hoje, de grandes cargos do Brasil. São motivos suficientes para que o comentário de Brasília continue a centrar-se na política do país. É mais um comentário de Brasília nesta edição do nosso programa Entre o Tempo e o Tudo. Daqui a pouco temos vinil, hoje, então, com dose dupla, como ontem, mas hoje são mais próximos. Vamos lá, então, para já comentar de Brasília. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Oferecimento: Dor se foi, o gel massageador que alivia as dores. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, não suponham que tenho algum dom de premonição ou de evidência ao registrar aqui o que poderia acontecer com alguns atos e fatos e estes acontecerem. Mais de 34 anos vivendo em Brasília e principalmente convivendo diariamente com o motor gerador da vida na capital da República. A política me dá certa vantagem sobre a previsibilidade das ações e atitudes dos atores deste dia a dia complexo e instável. Comentei ainda ontem que o melhor seria que a comissão do impeachment da presidente Dilma não mexesse nos prazos já previstos para análise do caso. Ontem mesmo, o senador Raimundo Lira, presidente da comissão, recuou da decisão que encurtava o prazo do impeachment, por decisão pessoal e não pelas pressões que o caso registra. Melhor, afinal, com isso não poderá ser usado o argumento de que algum preceito legal e constitucional esteja sendo desrespeitado, e muito menos o tal amplo direito de defesa. Arrisco que, mesmo com todos os equívocos do governo transitório, dificilmente Dilma escapará do impedimento. Nem o PT aposta na salvação. Posso também afirmar, sem medo de cometer erro grave, que a maioria quase absoluta dos petistas, inclusive as raposas felpudas da sigla, preferem uma Dilma afastada do que um retorno inglório e com graves repercussões para o país, diante do grave revanchismo que poderia comandar. Os mais radicais até poderiam preferir o embate, mesmo que ao final sucumbissem todos. Fanáticos procedem assim. Considero também temerária a posição do presidente interino Michel Temer de indicar envolvidos e denunciados na Lava Jato e em outros escândalos para cargos no governo. Anunciou ainda ontem que mantém, por enquanto, o advogado-geral da União, o ministro do Turismo e a recém-nomeada secretária de Política das Mulheres. Mesmo com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmando que a presença dos investigados constrange o governo, Temer insiste em mantê-los, por enquanto. Poderia evitar esses constrangimentos se tivesse mais coragem e critérios nas nomeações. E se demonstra firmeza e humildade em voltar atrás em seus atos, não contribui para dar confiança a quem espera muito das ações governamentais. Não deverão permanecer. Pelo menos a secretária não assume, por enquanto. Hoje o Conselho de Ética da Câmara pode votar o relatório do deputado Marcos Rogério, mas a tropa de choque de Eduardo Cunha pode-se dela esperar de tudo, inclusive o adiamento da votação. Manobras na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sinalizam que a turma não mede esforços para livrar o chefe da perda do mandato. Não é um caso de decisão rápida. Já é o processo mais demorado no Supremo, quanto mais no Congresso. Mas Cunha não deverá escapar ileso desta refrega. Aliás, ele é mais um dos perdedores deste esquema corruptivo e corruptor que se instalou no país. Outros mais virão. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Dorce Foi. Com ele, a dor vai embora. Dorce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dorce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Wojtchumas. Oferecimento, Dorce Foi, o gel massageador que alivia as suas dores. Todos os dias. Todos os dias, com efeito, mas ainda não é agora. Primeiro dizer-lhe que são 19 horas e 16 minutos. E agora sim, aqui Del Rock é o que apresentamos hoje na primeira edição da rubrica Vinil com o João Santareno, uma rubrica produzida pela Universidade Autónoma de Lisboa. Não tarda muito e temos mais música dos nossos artistas. João Claro tem trabalho novo. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. Sabes quando foi gravado o primeiro disco punk em Portugal? Talvez não te passe pela cabeça, mas foi em 1978. Portugal estava em cima da moda do punk. Os Aqui Del Rock gravavam um single com duas músicas. Há Que Violentar o Sistema é a mais emblemática e tão linguisticamente correta. Afinal, é punk português. Nada de palavrões, nada que se compare ao afamado Fuck the System. Um disco gravado em pouco tempo, fraca qualidade sonora, mas ainda nesse ano, em 78, a RTP gravava o teledisco, ou videoclipe, se preferires. A rodar, em vinil, Há Que Violentar o Sistema, os Aqui Del Rock. We'll be right back. 19 horas 22 minutos. E agora vamos ter João Claro com A Mais Linda do Mundo. Depois também os Capitães da Areia com Brincos de Cereja. Também os Bandalusa com A Sua Maria Tchá Tchá Tchá. E também Portugal é Sexy. A música é aqui trazida pelo Belito Campos. Uma forma de dançarmos um pouco, uma forma de nos animarmos um pouco. E temos aqui quatro temas que eu acho que são bons exemplos de boa música portuguesa no sentido popular. Se bem que os Capitães da Areia não são propriamente música popular, são pop português no sentido internacional do tema, isto é, são pop, o que entendemos por pop. Vamos seguindo então com estes quatro temas, começando, como já disse, pela música de João Claro, é trabalho novo, chama-se A Mais Linda do Mundo.

bonitas, princesa. Tem damas de encantar, rainha. Não há mulher mais linda e desperdito que amei de Portugal. É isso mesmo, cara. Temos a Diana Chago, tem Soraya também, Catarina Furtado e todas as Marias de quem me esqueci. Também são maravilhas pra cantar assim. Hey! Portugal é sexy, dale, dale. Portugal é sexy, dale, dale. Portugal é lindo, dale, dale. Portugal é clichê, dale, dale. Dá-lhe com muito amor, dá-lhe sim com amor. E também temos sexy Júlia Pinheiro, sexy Sonia Portugal Lula, é sexy Fátima Lopes, sexy Portugal é sexy Oliveira e tantas, tantas outras. Portugal é sexy, Portugal que as mulheres sexy mais bonitas. Portugal é sexy, pois é, Portugal é sexy e o relógio é rápido, 19 horas mais 48 minutos. Diz a Adriana que é? Ah, estava a Adriana a cantar que Portugal é sexy, dá-lhe, dá-lhe. Pronto, é, Portugal é sexy, efetivamente, a começar por mim, bom, faço-me conta que eu não disse isto. Vamos seguindo com 19 horas e 49 minutos. O espaço espetacular de hoje vai para a exibição de Céline Dion, que numa altura da sua vida, em 2004, decidiu cantar assim: My Heart Will Go On. Boa tarde. Fire, we're in fire. Muitos aplausos para esta artista, Celine Dion. Também tivemos há não muito tempo o novo tema desta intérprete de Charlemagne no Canadá, mais especificamente no Quebec. Vinil com João Santareno. Agora vamos ouvir algo alusivo aos B-52 e ao Rock Lobster. Todos os dias, João Santareno limpa o pó aos discos e passa um vinil. O som é estranho agora a esta distância, mas na altura era super à frente. Vocalização estranha, guitarras metálicas e até um walkie-talkie, uma autêntica loucura. 1979, o ano do primeiro LP, ou seja, um vinil grande dos B-52s. Rock Lobster, a música mais doida do disco. Só mesmo os B-52s para juntarem rock e lagostas. Ah, e a capa do disco, toda amarela, com os 5 membros da banda vestidos no mais puro kits dos 80s. A rodar em vinil, Rock Lobster dos B-52s. São 20 horas e 0 minutos. Isto é 20 em ponto. Vamos para mais um tema e depois um breve intervalo. Já sabem, esta última parte é mais musical. Vamos tentar evitar que deixe de ser. Mas antes de irmos para intervalo e antes de passarmos mais uma música, quero explicar-lhe o porquê dos dias da semana. Pelo menos em Portugal e em Espanha. Podia ir para outras explicações, mas vou ficar por aqui. Até porque há muitas coisas que são parecidas. Os dias da semana, neste caso, que são de segunda a sexta. Os restantes dias têm influências que também vou ficar a saber. Mas trago-lhe agora em Portugal e em Espanha. Se reparar, há uma grande diferença entre o português e os outros dois idiomas. Eu não sei os dias em italiano, mas no francês e no espanhol há grandes diferenças em relação ao português, mas ambos têm entre eles muitas semelhanças. No romeno também há essa semelhança com o francês e com o espanhol. Vamos por partes. Em espanhol, lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Ora, lunes, dedicado ao dia da lua. Martes, dedicado ao dia de Marte. Miércoles, dedicado ao dia de Mercúrio. Jueves, dedicado ao dia de Júpiter. E viernes, dedicado ao dia, o dia, aliás, de Vênus. Não eram os planetas, era assim dedicado aos diferentes deuses. Sábado é o dia sabático, o dia de descanso. Domingo, domínica, é o primeiro dia da semana, basicamente. Portanto, esta origem é italiana, domínica. Em Portugal, a coisa é bem diferente. Os dias da semana são muito mais simples, são números ordinais e que começam exatamente, aliás, acabam todos em feira. O motivo é este? Tanto segunda, como terça, como quarta, como quinta, como sexta, são todos dias de feira. Não há dia, ou seja, são os dias de trabalho, são os dias de feira, no caso. E, portanto, o português resume-se a isso. Nós, curiosamente, somos os mais saudosistas. Aqui não entramos em venerações, somos mais pragmáticos. São todos dias de trabalho. O facto de ser de segunda a sexta e não primeira a quinta é porque domingo é segundo, ou era, é segundo, aliás, a Igreja Católica, que era parte do governo português durante muitos séculos, era então o primeiro dia da semana. Sabemos que hoje, na prática, sábado e domingo são os dois últimos dias da semana numa sociedade que é agora parte de um Estado laico. A terceira hora vai trazer muita música e também a rubrica Poetas. Comecemos. É uma forma de brindar os nossos ouvintes com boa música portuguesa. Então vamos tentar que outras rubricas se juntem a estas que já existem aqui na nossa Antenoé. Vamos agora para intervalo. Mas antes temos, por exemplo, a Mulher Gatinha. O tema é dos Mundo Novo. Voltamos dentro de instantes. Não saiam do vosso lugar. Até já.

como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a domingo, entre a meia-noite e a uma da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quero fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a domingo, da meia-noite à uma da manhã, Hora Zero, comigo, mas também consigo, aqui no Canal 1. Maria Bethânia. Atiraste uma pedra. Caetano Veloso. Gosto muito de te ver, leãozinho. 14 bichos. A beleza um divisor. Vespa fabricando mel. Adriana Calcanhoto. Ainda tem o seu perfume pela casa. Ainda tem você na sala. Estes são artistas e músicos de música popular brasileira. E este é o programa MPB Brasil. Programa que se exibe todas as sextas-feiras a partir das 5 da manhã no Canal 1. Tristezas não pagam dívidas. Bom, a sexta também não, mas pelo menos anima. De segunda a domingo, a melhor programação, os melhores DJs, a melhor música, com mais energia, só mesmo aqui. A sexta.antenweb.info, onde todos os dias são dias de festa. Duvida? Então aceda a sexta.antenweb.info. Nós estamos aqui. As pessoas souberam que nós vínhamos aqui. E como sabiam que a Antena Web ia estar aqui, está a juntar-se uma grande multidão que é a nossa crianças, volta. São crianças, adolescentes. Recordarmos ao ano de 1947, foi também o ano antes do início da comercialização do disco de vinil. Na minha opinião, é a melhor música que alguma vez Portugal já conheceu. As manhãs que dedicamos, as tardes que enfrentamos, as noites que perdemos. 6 anos e meio depois, nós estamos aqui. Milhares de ouvintes e de emissões, centenas de vozes, dezenas de entrevistados e muitos, muitos momentos que ficam para a nossa história. Pela sua preferência, o nosso enorme obrigado. Esperamos continuar a sê-lo por muito e muito mais tempo. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Gostaram deste momento? Uma gravação de 1932. Olha, agora fugiu-me o ano. 31. 3 anos antes da morte de Thomas Alva Edison, em 1931. Ele que gravou este excerto para simular uma gravação que teria sido feita em 1878, mas cujo cilindro de agora foi de estanho. Acabou por basicamente, naturalmente, se perder, não é? Ou seja, não resistiu ao tempo. Temos música para todos aqueles que nos escutam, para todos aqueles que contam com a nossa seleção musical. Pode ter certeza que é feita com todo o gosto. Ouvimos agora a Mia Rose com Qualquer Coisa, que já passou aqui ontem, mas passou hoje também. Depois ouvimos os Fingertips com Let's Share. E também vamos ficar nesta edição com outras sonoridades. Desde logo a Carmen Sousa com Manhã de Dezembro, do álbum Cachupada. E também Nasce o Mosquito com a peça Demo da Cracia. É assim que vamos seguindo nesta edição, quando já são 20 horas e 16 minutos. Para esta segunda hora, aliás, para esta quarta e última hora, reserva-se ainda tempo para a rubrica Poetas, do Luís Gaspar. Boa noite com o Canal 1. Sinto Pra trabalhar no campo. ai, ai, ai, ai, é dia de se eu faço eu tudo, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, trabalho na horta da cansa. Manhã de dezembro, os discos e os vídeos. Manhã de dezembro, criança da brinca. Manhã de dezembro, ai, ai, ai, doi para cola, sinto até, ai, ai, ai. Que massa, ultrapassa, esquilda, trapassa. Canuco quer fazer massa, mamá quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaça, skill da trapaça. Qual é da meritocracia? Cuidado que esse mambo da Ásia. Qual é de ser com saber? Me desculpa, mas barriga tá vazia. E a história da democracia, viva em Pelaia, viva Unitaia, viva Penelaia, vivi. Me desculpa só, qual é mesmo o teu partido? Mas ainda bem que me pergunta, porque na verdade eu não tenho partido. O que eu gosto é do trabalho e portanto... Fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, ultrapassa skill da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, ultrapassa skill da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaça o skill da trapaça. Canuco quer fazer massa, mamã quer fazer massa, homem da massa quer massa, trapaça o skill da trapaça. Demo da Cracia, o tema de. O tema de Nástio Mosquito. Temos mais temas para daqui a pouco, mas por enquanto chega a rubrica Poetas com o Luís Gaspar nesta edição do nosso programa que dá pelo nome de, como já disse, Entre o Tempo e o Tudo, aqui mesmo no Canal 1. E para participar no nosso programa, deixo-vos os meios de o fazerem e são estes. E-mail carlosbonaparte@antenaweb.info. Também tem o nosso Skype, que é este, skype.com, aliás, desculpa, Rádio Antena Web, e também tem o nosso, entre, o nosso número de telemóvel, para o qual podem ligar, sempre que quiserem, 910106983. De referir que este número, que vou repetir em breve, é o número da rede móvel Vodafone e, portanto, vou ligar para cá, está a ligar para uma rede móvel. 910106983. De referir também que, se estiver fora de Portugal, deve marcar o código de país, que é o 00351. E então ficará por esta ordem: 00351 910106 983 00351 910106 983. Otília Portel, aliás, Otília Martel, traz-nos Sonhos, é a rubrica Poetas de hoje, trazida pelo Luís Gaspar. 20 horas 35 minutos. Daqui a pouco as despedidas desta edição. sonho-te, que sonhando-me, sonhas-me em teus braços, mil beijos sussurrados. Sonho-te e sonhando-me, amo-te no rasgar da pele, buscando carícias longas, entregando-me. Sonho-te no abraço incontido, corpo entregue, vencido em noites de vendaval. E esse perfume errante, seiva quente, dá vida, dá alento, mesmo não passando de ilusão, que se desfaz em nada, tal qual nuvem em tarde de verão. Sonho-te, que sonhando-me, sonhas-me, amando-te. Lindíssima declamação, quando são agora 20 horas 37 minutos. Para já, ainda tempo para ouvirmos mais uma novidade, daquelas que nos vão chegando aqui à nossa estação, ao nosso grupo. Vamos ouvir... uma das novas músicas do José Malhoa. Ele que tem um álbum novo chamado O Melhor de Mim. Música animada, eu acho que não quer demais. Vamos ouvi-la e depois então as despedidas desta edição do nosso Entre o Tempo e o Tudo. Convidou-me para a festa lá na aldeia. Moças lindas e formosas que só querem brincadeira. Como eu já tenho par, não posso pisar na bola. Escolho outra para dançar e vai apertar com ela. Se ela apertar, vai dançar. Aperta e vê como é. Se ela apertar, vai dançar. Bate as mãos e bate o pé. Se ela apertar, vai dançar. Aperta e vê como é. Se ela apertar, vai dançar. Bate as mãos e bate o pé. Bate as mãos e bate o pé. Bate ao som desta canção. Tu vais apertar com ela no meu baile de verão. Bate as mãos e bate o pé, bate ao som desta canção. Tu vais apertar com ela no meu baile de verão. Todos bailam neste dia, até o Padre Francisco escolheu uma casada. Oh meu Deus, o que é isto? Como eu já tenho par, tenho que me controlar. Escolhe outra para dançar e vai apertar com ela. Se ela apertar, vai dançar. Aperta e vê como é. Se ela apertar, vai dançar. Bate as mãos e bate o pé. Se ela apertar, vai dançar. Aperta e vê como é. Se ela apertar, vai dançar. dançar. Bate as mãos e bate o pé, bate as mãos e bate o pé, bate ao som desta canção, tu vais apertar com ela no meu baile de verão. Bate as mãos e bate o pé, bate ao som desta canção, tu vais apertar com ela no meu baile de verão. Se ela apertar, vai dançar, aperta e vê como é. Se ela apertar, vai dançar, bate as mãos e bate o pé. Se ela apertar, vai dançar, aperta e vê como é. Se ela apertar, vai dançar, bate as mãos e bate o pé, bate as mãos e bate o pé, bate ao som desta canção, tu vais apertar com ela no meu baile de verão. Bate as mãos e bate o pé, bate ao som desta canção, tu vais apertar com ela no meu baile de verão. Beijo, ouvintes, e assim chegamos ao final desta edição do programa Entre o Tempo e o Tudo, quando já são 20 horas mais 42 minutos, quase 43. Agradecer aos nossos ouvintes pela vossa audiência. Espero que tenham então a continuação de uma ótima noite. A programação da Antenweb vai seguindo dentro da normalidade. Esta quarta-feira, ainda mais programação do que aquela que tivemos hoje. Por sua vez, bem mais do que aquela que tivemos ontem. Ainda bem, é mesmo isso que nós queremos. Lembro que na próxima semana os programas estarão disponíveis para download no site www.antenaweb.info. Despeço-me com um forte abraço para todos e deixo-vos agora as últimas 4 músicas. Os Real Companhia com Fraga da Pena. Também ouvimos música dos Rapazes da Forja. A música chama-se A Gala. Ouvimos também tema dos Santos e Pecadores, chama-se Quero. E algo que eu digo a todos aqueles que se juntam a nós: bem-vindo. É o tema da Susana Félix, do álbum Procura-se, lançado em 2011, e que aliás serviu de pretexto para realizarmos com a intérprete uma entrevista que passou no programa Tempo de Antena. Ouvintes, boa noite a todos. Até amanhã. Sentimento, deixei acalmar a mágoa enquanto escutava o vento a saltar entre os penedos. As águas vão ensinando as lembranças e os segredos que a serra vai murmurando. E as penas quem as apaga para a alma ficar serena. Penas grandes como a fraga são como a fraga da pena. E as penas quem as apaga para a alma ficar serena. Penas grandes como a fraga são como a fraga da pena.

e aquilo que o